Quem é resiste? Nesse game, seja o primeiro do rank. Sogo de placa, ponto de dunk. Desde SP Funk, notei SP é punk. Uns querem bop igual Marquezine. Se dane, tentam me expulsar por usar a cabeça no jogo. Zinedine, se dane, já flagrei. Desprovido de QI, se escondendo no AKA. Pra que tanta atitude infantil? Isso é pra ter fante. Pra uns o rap ainda é tão digesto quanto um bife de Chernobyl. Mas tem que se achar esse cube, porque ganhou o primeiro milhão de reais? Não de views no YouTube. A ideia não se ausenta. Salvar é mais que dividir as brisas da massa. Perde sem as da massa cinzenta. Relibral não pira, mas às vezes a vontade é de ser apresentador da TV do Al Jazeera. Mas deixa ouvir o coração que o interior tem voz. Lyric laboral, muita calma nós. Não faço bico no gueto, fabrico pro gueto. Pratico meu jeito, acredito em respeito infinito. Até o esqueleto, só fito o conceito dos dito perfeito. Aflito no peito, atento desfeito dos mitos. Suspeito, cogito o efeito de quanto trafico soneto e amplifico o som. Não faço bico no gueto, fabrico pro gueto. Pratico meu jeito, acredito em respeito infinito. Até o esqueleto, só fito o conceito dos dito perfeito. Aflito no peito, atento desfeito dos mitos. Suspeito, cogito o efeito de quanto trafico soneto e amplifico o som. Aviso o mercado que eu vim pra dar prejuízo. Esvazio os caixas, prateleiras, sessões. É só um aviso. Compositor do caos, contraditório e preciso. Mal pra sua moral, igual pro seu juízo. Rap tá virando capitanias hereditárias. Entrei no mar mesmo com essa onda contrária. Frente revolucionária, força operária. Imaginária, poética, visionária, libertária. O mainstream não segura o meu brainstorm. Tenho insônia assim, culpa dos que só dormem. Não fala que faz, filho se torne. Ou seja, só mais um popcorn atrás de uma pop porn. Me enterrem como os trotskistas na cova dos idealistas, dos anarquistas que o poder não corrompeu. Artistas, não esse sensacionalista. Essa moral fascista nunca me convenceu. Não faço bico no gueto, fabrico pro gueto. Pratico meu jeito, acredito em respeito infinito. Até o esqueleto, só fito o conceito dos dito perfeito. Aflito no peito, atento desfeito dos mitos. Suspeito, cogito o efeito de quanto trafico soneto e amplifico o som. Não faço bico no gueto, fabrico pro gueto. Pratico meu jeito, acredito em respeito infinito. Até o esqueleto, só fito o conceito dos dito perfeito. Aflito no peito, atento desfeito dos mitos. Suspeito, cogito o efeito de quanto trafico soneto e amplifico o som. Já viu a maldição do samba, só a reencarnação do jazz. As putline noventista e minha síndrome de Joey Perez. Reage ao revés, Chihuahua não vai mais latir. Muito Felipe Dillon pensando que é o Eazy-E. Meu sentimento é abstrato igual a Tati Bessou. Vejo vários gritando truco na mesa, mas só blefou. O ministério do rap é de vete, dispensa caô. E a cobrança é voadora na lata de quem moscou. São profetas pagãos, mostrando o caminho perdido. E se a verdade machuca, eu vou fazer sangrar teu ouvido. Ser um rapper não faz de você um MC entendido. Assim como jogar GTA não faz de você um bandido. Choque de mente, avisa os pad break, que o hip hop 5zão é a banca mais foda do rap. Antes das melodias eu escrevi minhas poesias, pois não adianta ver festa cheia de mentes vazias. Não faço bico no gueto, fabrico pro gueto. Pratico meu jeito, acredito em respeito infinito. Até o esqueleto, só fito o conceito dos dito perfeito. Aflito no peito, atento desfeito dos mitos. Suspeito, cogito o efeito de quanto trafico soneto e amplifico o som. Não faço bico no gueto, fabrico pro gueto. Pratico meu jeito, acredito em respeito infinito. Até o esqueleto, só fito o conceito dos dito perfeito. Aflito no peito, atento